Ficheiro 70, página 666. O camião estremeceu lentamente ao meter a primeira e avançou devagar, passando entre as duas viaturas. A lanterna do batedor definiu os contornos de duas silhuetas, dois perfis escuros, ambos a olhar em frente. O do condutor tinha o nariz torto. Mel e eu respiramos aliviadas. Como se sente? Desperta, respondi ao batedor. O efeito passa em cerca de 4 horas. Obrigada. O batedor riu-se baixinho. Eu é que agradeço, folhas no topo. Quando a vimos na estrada a toda a velocidade, pensámos que podíamos ter humanos nas nossas mãos. Eu estava a suar, mas não era do calor. Estremeci. Não se preocupe, vai correr tudo bem. Se quiser, podemos acompanhá-la até Phoenix. Eu estou bem, não é preciso terem esse trabalho. Foi um prazer conhecê-la. Vou ficar satisfeito quando acabar o turno e chegar a casa para dizer à minha companheira que conheci mais uma flor de topo verde. Ela ficará radiante. Diga-lhe, quanto mais o sol brilhar, maior será o meu dia. Declamei, dando-lhe a tradução terrena do cumprimento ou despedida mais vulgar no planeta das flores. Farei isso com certeza. Boa viagem. E faço votos para que a noite lhe corra bem. Ele recuou e a minha visão foi de novo atingida pelo holofote. Pestanejei bruscamente. Desliga isso, Hank, ordenou o batedor, protegendo os olhos e virando-se para se dirigir ao carro. A noite ficou de novo escura e forcei-me a sorrir de novo. Agora para o batedor invisível chamado Hank. Liguei o motor com as mãos a tremer. Os batedores não perderam tempo. O pequeno carro, com a incongruente barra de luzes no tejadilho, começou a rugir. Executou uma inversão de marcha apertada e, a seguir, apenas distingui rastros das luzes. A viatura embrenhou-se rapidamente na noite. Regressei de novo à estrada. O coração bombeava-me o sangue nas veias, em pequenas erupções dolorosas. Sentia a pulsação a vibrar nas pontas dos dedos. Foram-se embora, murmurei por entre dentes, sentindo-os de repente a ranger. Jared engoliu em seco. Esteve por pouco, comentou. Pensei que o Kyle ia parar. Também eu. Os dois falávamos entre murmúrios. O batedor acreditou na história. A ansiedade levava Jared a conservar os dentes cerrados. Sim, comigo isso não aconteceria. A tua capacidade de representação não melhorou muito. Encolhi os ombros. O meu corpo estava tão hirto que o movimento o fez estremecer de cima a baixo. É impossível que eles não acreditem em mim. Aquilo que eu sou, bom, é algo impossível, algo que não devia existir. Algo inacreditável, concordou ele. Algo maravilhoso. Aquele elogio derreteu parte do gelo que sentia no estômago e nas veias. Regra geral, os batedores não são diferentes do resto, sussurrei para mim. Nada que devamos temer em particular. Ele abanou a cabeça devagar. Não existe mesmo nada que não consigas fazer, pois não? Não soube bem o que havia de responder. O facto de estares connosco mudou tudo, prosseguiu Jared em voz baixa, falando agora para si. Senti o quanto aquelas palavras entristeciam Melanie, mas somente desta vez ela não ficou zangada, apenas resignada. Tu consegues ajudá-los, consegues protegê-los melhor do que eu faria, observou com um suspiro. Não me assustei quando avistei o rasto vagaroso de umas luzes na estrada à nossa frente. Eram-me familiares e infundiam-me um sentimento de alívio. Acelerei, apenas um pouco, escassos quilómetros abaixo do limite para ultrapassar. Jared tirou uma lanterna do porta-luvas. Percebi porque o fazia, para restaurar a confiança. Quando passámos junto à cabina do camião, Jared apontou a luz para si e eu olhei através da janela ao seu lado. Kyle acenou-lhe uma vez e inspirou profundamente. Ao lado dele, Ian inclinava-se com um ar apreensivo à minha procura. Acenei-lhe e ele fez-me uma careta. Estávamos a aproximar-nos da nossa saída secreta. Achas que continuo e siga até Phoenix? Jared refletiu. Não. Eles podiam ver-nos ao regressar e obrigavam-nos a parar de novo. Não me parece que nos tenham seguido. Estão apenas preocupados com a estrada. Não, eles não nos vão seguir. Estava certa disso. Então, vamos para casa. Para casa, concordei com todo fervor. Desliguei as luzes e Kyle fez o mesmo atrás de nós. Levaríamos os dois veículos diretamente para as grutas, onde os descarregaríamos rapidamente para os esconder antes do amanhecer. O pequeno ressalto da entrada não os ocultava da vista a partir do exterior. Revirei os olhos ao pensar no caminho de entrada e na saída das grutas, o grande mistério que não tinha conseguido decifrar sozinha. Jeb era muito matreiro. Matreiro à semelhança das pistas que tinha fornecido a Mel, os traçados gravados nas costas do álbum de fotografias. Aquelas conduziam de forma alguma a estas grutas secretas. Pelo contrário, levavam as pessoas que as seguissem a desfilar em frente, de um lado para o outro, dando a Jeb todas as oportunidades de decidir se haveria ou não de estender o convite ao interior. O que te parece que aconteceu? Perguntou Jared, interrompendo-me os pensamentos. O que queres dizer? O desaparecimento recente a que se referia o batedor. Olhei em frente com um ar indiferente. Ele não podia estar a referir-se a mim. Não me parece que o teu caso se possa considerar recente, Noah. Além disso, antes de partirmos, eles não andavam a vigiar a estrada. Isto é algo novo. Eles andam à nossa procura, aqui. Os olhos dele franziram-se, ao passo que eu arregalava os meus. O que andaram a fazer? Explodiu Jared subitamente, desferindo uma pancada violenta no painel dos instrumentos. Dei um salto. Achas que o Jeb e os outros fizeram alguma coisa? Ele não me respondeu. Limitou-se a fitar o deserto iluminado pelas estrelas, com um olhar furioso. Não percebia. Que motivo levaria os batedores a andarem à procura de humanos só porque alguém desaparecera no deserto? Os acidentes faziam parte do quotidiano. O que os levava a precipitar-se nessa conclusão específica? E por que estava Jared furioso? A nossa família das grutas não faria nada que despertasse as atenções. Eram inteligentes e não sairiam a não ser que houvesse algum tipo de emergência. Ou algo que achassem ser urgente, necessário. Doc e Jeb ter-se-iam aproveitado da minha ausência? Jeb só acedera a desistir da carnificina das pessoas e das almas enquanto eu estivesse sob o mesmo teto. Seria esse o seu compromisso? Estás bem? Perguntou Jared. O nó que sentia na garganta impedia-me de responder. Sacudi a cabeça. As lágrimas escorreram pelas faces e caíram-me do queixo para o colo. Talvez seja melhor eu conduzir. Voltei a abanar a cabeça. Via suficientemente bem. Ele não insistiu. Chorava ainda em silêncio quando chegámos à pequena montanha que ocultava o nosso extenso sistema de grutas. Na realidade, não passava de um monte. Um afloramento insignificante de rocha vulcânica, igual a tantos outros, ornamentado com uns escassos chaparrais longos e finos e figos do inferno de folhas espalmadas. Os milhares de ventiladores minúsculos eram invisíveis, perdidos na selva de rochas avermelhadas. Algures, o fumo estaria a subir, negro contra negro. Saí da carrinha e encostei-me à porta para limpar os olhos. Jared pôs-se ao meu lado. Hesitou e depois pousou-me a mão no ombro. Lamento. Não sabia que estavam a planear isto. Não fazia ideia. Não deviam. Mas ele só pensava assim, porque de certa forma tinha sido apanhado. O caminhão de mudanças ribombou devagar ao nosso lado até se deter. Ouvimos duas portas a bater, seguidas de uns passos que corriam para nós. O que aconteceu? Perguntou Kyle, o primeiro a chegar. Ian vinha logo atrás. Olhou rapidamente para a minha cara, para as lágrimas que me corriam ainda nas faces, para a mão de Jared sobre o meu ombro e avançou precipitadamente para me abraçar, puxando-me contra o peito. Não percebi porque é que isto me fez chorar mais. Agarrei-me a ele, enquanto as lágrimas lhe escorriam sobre a camisa. Está tudo bem, foste impecável, já passou. O problema não está no batedor, Ian, explicou Jared com a voz tensa e a mão ainda a tocar-me. Embora tivesse de se curvar para manter o ponto de contacto. Hã? Havia um motivo que os levava a vigiar a estrada. Parece que o Doc tem andado a trabalhar na nossa ausência. Estremeci. E por instantes pareceu-me sentir o gosto a sangue prateado ao fundo da garganta. Mas aqueles. A raiva deixou Ian sem fala. E, consequentemente, a frase por terminar. Lindo, comentou Kyle num tom sarcástico. Idiotas. Estivemos apenas umas semanas fora e eles já puseram os batedores a rondar aqui a zona. Podiam ter-se limitado a pedir-nos. Cala-te, Kyle. Ordenou Jared num tom duro. Não é hora nem momento para isso. Temos de descarregar rapidamente. Quem pode dizer quantos estarão a ver-nos neste preciso instante? Tiramos já uma parte e depois arranjamos mais ajuda. Libertei-me de Ian com uma sacudidela para começar a trabalhar. As lágrimas não paravam de cair. Ele manteve-se ao meu lado, tirando-me um caixote pesado de latas de sopa das mãos. E substituindo-o por uma caixa com embalagens de esparguete, grande mas leve. Começámos a descer o carreiro íngreme, com Jared à frente. A escuridão absoluta não me perturbou. Não conhecia bem aquela vereda, mas isso não me incomodava. Em frente, a descer, em frente, a subir. Estávamos a meio caminho, quando uma voz conhecida gritou ao longe. Os ecos chegaram até nós, fragmentados pelo túnel. Eles voltaram, Eles voltaram, berrava Jamie. Enxuguei as lágrimas no ombro, não as conseguindo remover por completo. Uma luz azulada aproximou-se, agitando-se com a corrida da pessoa que a transportava. A seguir, Jamie irrompeu à nossa frente. Fiquei desconcertada ao olhar para a cara dele. Tinha estado a tentar recompor-me para o receber, contando que o encontraria animado e não o querendo inquietar. Mas Jamie já estava perturbado. Tinha o rosto pálido e tenso e círculos vermelhos à volta dos olhos. Havia sulcos abertos na sujidade do rosto, marcas que as lágrimas tinham imprimido. Jamie? Proferimos Jared e eu em simultâneo, deixando cair as caixas ao chão. Jamie veio direito a mim e passou-me os braços pela cintura. Oh, Noah! Jared! Exclamou a soluçar. O Wes morreu. Ele morreu. A batedora matou-o.